Foi assim, a lâmpada apagou, a vista escureceu, e um beijo então se deu, e veio a ânsia louca, incontida do amor. E depois daquele beijo então, foi tanto querer bem, e alguém dizendo a alguém: meu bem, só meu, meu bem. Nosso céu, onde estrelas cantavam, de repente ficou o mundo, foi-se o encanto de tudo. Quem sou eu? Quem é você? Foi assim, e só Deus sabe quem deixou de querer bem. Não somos mais alguém. O meu nome é ninguém, e o seu nome também ninguém. De repente ficou mudo, foi-se o encanto de tudo. Quem sou eu? Quem é você? Foi assim, e só Deus sabe quem deixou de querer bem. Não somos mais alguém. O meu nome é ninguém, e o meu nome também ninguém.